Podemos assentar, amados. Segundo Crônicas 29, versículo 11, diz assim: Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para os servirdes e para serdes seus ministros e queimardes incenso. Glória a Jesus. Meus irmãos, esta palavra fala de um momento especial na vida do povo de Deus ali no passado, o povo de Israel. Em 2 Crônicas, há os relatos, 1 Crônicas, 2 Crônicas, há os relatos daqueles que reinaram sobre o povo de Deus. Os reis de Israel, os reis de Judá. Então, há os relatos acerca desses reis aqui em Crônicas. E nesta noite, em especial, no capítulo 29, nós estamos lendo a respeito da vida do rei Ezequias. Acaz tinha sido rei, e diz o relato a respeito da vida de Acaz que ele foi um péssimo rei, sobre o povo de Deus, porque ele começou a andar nos caminhos dos reis de Israel, e também ele começou a observar a maneira de viver do povo que habitava ao seu redor. Ou seja, Acaz, ele foi engolido, por assim dizer, por toda uma cultura idólatra que já estava estabelecida em Israel, estabelecida pela proximidade com as religiões do povo da terra, a idolatria dos povos que viviam ali. Então, Acaz, ele foi pai de Ezequias, e ele tinha sido um péssimo rei para Israel, porque diz que ele acabou com a adoração a Deus, ele mudou a adoração que devia ser dada tão somente a Deus para adoração a outros deuses da terra, a Baal e outros deuses, mas ele veio a falecer. O relato a respeito de Acaz é que o reino dele foi um reino triste, ruim. Mas agora o seu filho toma o trono para reinar, Ezequias. E o relato a respeito do reino de Ezequias é muito bonito, porque ele se apercebe do terrível engano que o seu pai teve na sua vida. Ou seja, ele observa que toda a tristeza que agora estava sobre o reino foi pela opção que o seu pai tinha feito. A opção pela idolatria, a opção por se afastar de Deus, a opção por queimar agora as suas ofertas a deuses estranhos e não ao Deus de Israel, e não ao Deus que os tirou do Egito, e não ao Deus que os conduziu pelo deserto com mão forte e que os tinha trazido a uma terra que manava leite e mel, a uma terra prometida. Então Ezequias, ele observa que o seu pai errou e ele começa a acertar aquilo que o seu pai errou. Ou seja, ele chama os sacerdotes, ele chama os levitas, ajunta esse povo todo na praça oriental e começa a falar a respeito de santificação, a respeito de se voltarem para Deus, a respeito de se humilharem diante do Deus Todo-Poderoso, para que a glória daquela terra voltasse, para que as bênçãos de Deus voltasse sobre o seu povo. Então ele chama aqueles que eram responsáveis pela ordem do culto, os sacerdotes, que eram responsáveis pelo holocausto, né, pelo queimar do incenso, os levitas, que eram responsáveis pela parte musical do culto, enfim, ele chama esses. E essa palavra que nós lemos aqui no versículo 11 é direcionada aos sacerdotes e aos levitas. Então ele diz: agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para seres seus ministros e queimardes incenso. Glória a Jesus. É o Senhor que separou aqueles servos do passado, da mesma forma que foi o Senhor quem nos separou para servirmos diante dele. Não foi o homem que nos escolheu para estarmos aqui nesta noite pregando, cantando, louvando a Deus, mas foi Deus mesmo quem nos chamou. Foi Ele mesmo quem nos escolheu. Foi Ele mesmo quem enviou o Seu Filho amado a morrer na cruz em favor da minha vida e em favor da sua vida, para que você agora fosse eleito sacerdócio real de Deus. Porque o Senhor nos elegeu a um sacerdócio novo. A um sacerdócio novo. Quando nós lemos agora em 1 Pedro, no capítulo 2, diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita. Aqui é o Senhor já falando conosco, e não mais com o povo de Israel. Então ele diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. O sacerdócio real. Por que real? Porque nós somos sacerdotes de um rei. O rei a quem servimos é Jesus. E nós somos sacerdotes de Jesus. Nós servimos a Jesus no nosso sacerdócio. A nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só que maravilha. O Senhor nos chamou e nos constituiu para isso, para anunciar as virtudes, né? As virtudes daquele que nos chamou. Nós temos que anunciar a respeito das virtudes de Jesus. Nós temos que falar a este mundo que Jesus salva. Nós temos que dizer àqueles que estão ao nosso redor que Jesus olha para o profundo da alma dele e tem conforto, e tem paz, e tem água viva para dar ao cansado e necessitado. Nós não podemos deixar de falar, porque nós somos chamados para isso pelo Senhor. Pelo Senhor. Não é uma ordem de um pastor sobre a nossa vida, mas é a ordem do nosso rei para nós. É a voz de Jesus que nos convida a falar da virtude dele. Por quê? Porque foi ele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi Jesus que nos fez ver isso tudo que nós vemos hoje. Porque, do contrário, nós estaríamos no mundo. Mas porque um dia nós enxergamos com os olhos da fé que o mundo jaz em trevas e que em Jesus nós temos a luz, nós mudamos de vida. O Senhor mudou a nossa vida e nos mudou da maneira que Ele queria. E qual é a maneira que o Senhor quer para a nossa vida? O Senhor quer nos usar como servos e servas valentes, dispostos. Não podemos ser negligentes. Voltamos aqui a Crônicas, né? Não sejais negligentes. Não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido. É o Senhor quem vos escolheu. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Glória a Jesus. Meus irmãos, a nossa responsabilidade é para com o Senhor. Nós ouvimos a voz do Espírito. E o Espírito Santo do Senhor nos disse nesta noite a respeito de restauração. A respeito de despertar em nós um desejo novo pela obra, pela causa do Evangelho. Porque se os irmãos olharem para o Evangelho que está sendo anunciado aí fora, os irmãos irão chorar, porque os homens têm pregado sem a luz do Espírito. Há agora muitas invenções sendo levadas ao necessitado como o Evangelho. Mas nós conhecemos a boa nova do Evangelho. A boa nova do Evangelho é salvação. A boa nova do Evangelho é a vida eterna. Nas igrejas hoje, pouco se fala em vida eterna. Muito se fala em prosperidade. Muito se fala em poder. Pouco se fala em vida eterna. Nós estamos aqui para falar de vida eterna. Porque tudo Deus tem nos dado. Nada tem nos faltado. Não tem nos faltado o material. Não tem nos faltado a saúde. O Senhor nos tem dado. Não tem nos faltado nada. E o que nós temos que nos apegar agora, nessa última hora, é com a pregação, é com a boa nova de Jesus Cristo. A boa nova de Jesus Cristo ao mundo é que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a boa nova a qual nós temos que nos apegar e falar dela a todos, sem cessar. Porque breve virá o Senhor. Breve virá o Senhor. E Ele quer nos encontrar como servos fiéis, valentes, dispostos à realização da sua obra. Servos que não são negligentes. Servos que têm interesse por falar de salvação. Servas valentes que oram pelas madrugadas. Servos que jejuam, que pagam um preço, por assim dizer, diante de Deus, para que seja derramado sobre toda a carne a bênção da salvação. Né? Na verdade, o Senhor dá tudo gratuitamente, mas Ele se agrada quando a igreja, quando os servos dEle se dedicam em jejuns, né, em madrugadas, em orações. Fomos chamados para isso. Ainda hoje, amados, tive a oportunidade de assistir um vídeo a respeito do Haiti. Uma irmã muito amada do Brasil enviou esse vídeo. E eu estive vendo esse vídeo a respeito de uma grande convocação que o presidente daquele país, junto com seus ministros, fez ao povo. Que eles se consagrassem por 3 dias ao Senhor, em jejuns, em oração. Os pastores se reuniram, as igrejas, e uma multidão. Muito bonito de se ver aquilo no YouTube, você encontra esse vídeo. Uma multidão naquele país se colocou diante do Senhor. Se guardou, orou, jejuou, buscou de Deus uma bênção para aquele país. E por isso nós cremos que Deus tem grandes bênçãos a derramar sobre aquele povo. É um povo carente, é um povo necessitado. É um povo que tem sido explorado ao longo dos anos, tanto materialmente falando, quanto espiritualmente também. Mas o Senhor tem uma promessa para aquele povo. Assim como tem para cada um de nós, assim como tem para este mundo. A promessa do Senhor para o mundo é a promessa de salvação, é a promessa de vida eterna. Agora é necessário que o homem se humilhe, se ponha disposto a isso. Que é o que muitos não têm feito. Mas nós somos igreja de Deus. Nós somos igreja do Senhor. E o Senhor tem falado conosco. É o Senhor que nos tem despertado para com o nosso sacerdócio, para com a nossa responsabilidade em falar de salvação ao carente, ao necessitado. Amém? É essa a palavra do Senhor.